Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Disse a mãe de Jesus aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Disse a mãe de Jesus aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Disse a mãe de Jesus aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedras colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus então disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, servem o vinho menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. E seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ficamos nos sentando e cantando. Peça à mãe que o filho atende. Peça à mãe que o filho responde. Peça à mãe que tudo se faz e toda a sua água será vinho melhor. Mais uma vez. Peça à mãe que o filho atende. Peça à mãe que o filho responde. Peça à mãe que tudo se faz e toda a sua água será vinho melhor. Meus irmãos, das leituras de hoje, a leitura central que capta tudo é a leitura do meio, a segunda leitura. Porque nós estamos festejando aquela que esmagou a cabeça da serpente. Lá no paraíso terrestre, o Senhor disse à serpente: porei ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência, serpente, e a descendência dela. E qual é a descendência dela? Jesus. E ela te esmagará a cabeça. E então, porque nós estamos justamente na festa daquela que é imaculada e que esmagou a cabeça da serpente, a liturgia escolheu justamente essa segunda leitura, que fala a respeito do dragão, justamente. Apareceu em seguida um grande sinal no céu. Uma mulher revestida do sol, a lua debaixo de seus pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Veja quanta majestade nesta mulher, revestida do sol, a lua debaixo de seus pés, na cabeça uma coroa de 12 estrelas. E diz a palavra: e ela deu à luz um filho, um menino, aquele que deve reger as nações. Aí está o importante. Ela deu à luz um filho, um menino, aquele que deve reger as nações. E reger as nações com cetro de ferro. Os reis sempre usaram cetros de ouro, muito leve. Esse rei, que é Jesus, que é o Messias, vai ter um cetro de ferro, não para oprimir, mas para verdadeiramente vencer os seus inimigos, especialmente o seu inimigo. Houve uma batalha no céu. Aí o livro do Apocalipse começa a recordar aquilo que aconteceu lá na eternidade. Nós não sabemos quando, mas foi lá na eternidade, no céu, que isto aconteceu. E o que é que diz a palavra de Deus? Houve uma batalha no céu. Miguel e os seus anjos tiveram de combater o dragão. E por que tiveram que combater o dragão? E explica: o dragão e seus anjos travaram um combate, mas não prevaleceram e já não houve lugar no céu para eles. No dia 29, portanto faz bem pouco tempo, 29 de novembro, nós festejamos São Miguel, São Gabriel, São Rafael. Até muitos realizam e nós realizamos aqui na Canção Nova, a Quaresma de São Miguel, justamente recordando isso, a vitória de Deus, a vitória dos anjos, a vitória de Miguel com os seus anjos sobre o dragão. E quem é esse dragão? A própria palavra de Deus vai nos esclarecer. Logo em seguida ele diz: já não houve lugar no céu para eles. Foi então precipitado o dragão, a primitiva serpente, chamado demônio e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Também todos esses títulos para mostrar a maldade, a crueldade, a fealdade deste inimigo. Esse inimigo que teve a ousadia de desafiar o próprio Deus. E foi por isso que Miguel, o arcanjo, teve que tomar a iniciativa, e com ele os seus anjos. E o que aconteceu? Foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente, chamado demônio e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Foi precipitado na terra e com eles os seus anjos. Mas veja uma... daqui a pouco vai aparecer mais uma vez isso. Mas veja o que acontece. Foi precipitado onde? Na terra. E com ele os seus anjos. Portanto, os demônios foram precipitados. E onde? Onde foram precipitados Satanás e os seus demônios? Responda para mim. Quem? Onde? Na terra. Vamos ver novamente isso. É muito importante para nós sabermos disso. E ouvi então uma voz forte que dizia: agora chegou a salvação, o poder e a realeza de nosso Deus, assim como a autoridade de seu Cristo. Porque foi precipitado o acusador de nossos irmãos, que os acusava dia e noite diante do nosso Deus. Veja que beleza, agora chegou a salvação, o poder e a realeza de Deus, de nosso Deus, assim como a autoridade do seu Cristo. Por quê? Porque foi precipitado o acusador de nossos irmãos, que os acusava dia e noite diante do nosso Deus. Só que eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e de seu eloquente testemunho. Desprezaram a vida até aceitar a morte. E agora preste bem atenção. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e todos vós que aí habitais. Então, a palavra de Deus está dizendo, porque é o próprio Deus quem diz: por isso, alegrai-vos, ó céus, e todos que aí habitais. Mas, ó terra e mar, cuidado, porque o demônio desceu para vós, cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Meus irmãos, essa passagem, ela é muito importante para nós no agora, nesses tempos. Ó terra e mar, cuidado, porque o demônio desceu para vós cheio de grande ira. Não é apenas ira, não. A palavra de Deus não gasta palavras à toa. Ela disse grande ira, cheio de grande ira. Três palavras: cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. E pouco tempo lhe resta quer dizer pouco tempo lhe resta. Meus irmãos, então nós vemos por que estão acontecendo coisas tão dolorosas, tão difíceis no mundo de hoje. Não é só no Brasil, não, é no mundo inteiro. Mas no Brasil também. Quantas famílias sendo dissolvidas. a dissolução das nossas famílias. Quantos divórcios, quantos desquites, e quantos se separam simplesmente sem formalidade nenhuma? Quantos pais sofrendo terrivelmente por causa dos seus filhos? Seus filhos que não têm mais respeito nenhum por seus pais, que fazem aquilo que bem entendem, que saem a hora que querem, que voltam a hora tardia que querem. Seus filhos que muito cedo começam a beber, especialmente as meninas, e é uma tristeza isso, começam a beber muito cedo. E filhos e filhas que começam a se drogar, desde as drogas mais leves, como a maconha, mas até as drogas mais fortes, mais graves, até mesmo ao crack, que é sabido que é mortal, leva à morte. Quantos pais sofrendo por causa disso? Quantos crimes? Quantos homicídios? Quantos roubos? Quanta corrupção? Quanta maldade? E por que tudo isso? Nós não temos a mínima dúvida, tudo isso é diabólico, é satânico. É isso que a palavra de Deus nos diz. O demônio desceu para vós, cheio de grande ira, e aí está a ira dele, produzindo tudo isso, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então ele quer destruir, ele quer matar, ele que já é assassino. O próprio Jesus disse que ele é assassino desde o começo, mais do que nunca ele está sendo assassino. Assassino, assassino, com tantos crimes, com tantos jovens e não jovens que acabam morrendo por causa das drogas, mas outros assassinatos, como os assassinatos dos nossos casamentos, dos relacionamentos pais e filhos. Estamos vivendo tempos difíceis. Tempos em que, infelizmente, Satanás anda a soltas. Não sou eu dizendo isso agora. Não, lá atrás, Paulo VI ainda. Depois dele nós tivemos João Paulo II. Depois tivemos o Papa Bento. Agora o Papa Francisco, lá atrás, João Paulo II, Paulo VI, fala sobre isso mais de uma vez e deixa também por escrito, mostrando a ação terrível do demônio na igreja e fora da igreja, e mostrando que essas ações todas são diabólicas, satânicas. E o Apocalipse nos explica, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Pouco tempo é pouco tempo. Nós não sabemos quanto tempo será. Mas a palavra de Deus nos mostra que o tempo é breve. E Jesus está voltando. Sabemos que o demônio está fazendo tudo isso, porque ele não tem nada mais a perder. Pelo contrário, ele quer pôr tudo a perder. Repito, sabendo que pouco tempo lhe resta. Mas Jesus está chegando, ele está próximo, e hoje está mais perto do que ontem, não tão perto como amanhã, porque amanhã estará mais perto do que hoje, mas dia após dia Jesus está se aproximando. E nós precisamos realmente estarmos alerta. E a palavra correta é essa: é preciso estar alerta. Repete comigo: é preciso estar alerta. Eu quero mais força nessa palavra. É preciso estar alerta. Isto, alerta meu filho, alerta meu filho, porque o Senhor está se aproximando. Se você quer, olhe pela negativa. É só olhar o que o demônio está fazendo. Eu narrei um pouquinho só, muito pouco, mas vendo todos os estragos que o demônio está fazendo, fica alerta, porque isso é indicação que pouco tempo lhe resta. Então, se pouco tempo lhe resta, quer dizer que Jesus virá, e Jesus irá vencer, e a coisa mais linda é essa. Os três evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, eles nos dizem que aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu. Que coisa linda! E o sinal do Filho do Homem é a cruz, porque a cruz foi salvadora, e o que vai nos salvar é a cruz. Também no final dos tempos, o que vai nos salvar é a cruz. Então, em primeiro lugar, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra baterão no peito. Por que todas as tribos? Primeiro aqueles que estão no pecado, mas também nós, porque infelizmente não estamos correspondendo 100% à palavra do Senhor, não estamos correspondendo à santidade de vida, não estamos, infelizmente. Então, todas as tribos da terra baterão no peito e verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu com grande poder e majestade. Eu vou dizer e você vai repetir: e verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu com grande glória e majestade. Meus irmãos, será a coisa mais linda deste mundo. Será a coisa mais linda deste mundo. Nós teremos essa graça. Nós veremos. O Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com grande poder e glória. Porque é a própria palavra de Deus que nos diz que aqueles que estiverem mortos, quando Jesus vier na glória, os mortos ressuscitarão. Imagine então que beleza, os mortos ressuscitando. E os que estiverem vivos na face da terra não precisarão morrer. Como explica São Paulo no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios: os vivos serão transformados, num abrir e fechar de olhos, eles serão transformados. E daí então, os vivos transformados e os mortos ressuscitados serão arrebatados. E veja, essa palavra diz muito: arrebatados, como que uma força nos empurrando e nos atraindo ao encontro do Senhor nos ares, porque o Senhor virá com seus anjos, as trombetas tocando, e o Senhor triunfante. Aí será a grande glória de Jesus, porque Ele, na sua primeira vinda, passou por tudo aquilo que nós conhecemos. Ele foi perseguido, ele foi traído, ele foi entregue, ele foi julgado, ele foi condenado. Ele teve que carregar uma cruz, ele foi crucificado, ele passou horas e horas numa cruz, num sofrimento terrível. foi morto, foi sepultado, ressuscitou sim, mas apenas uns poucos viram Jesus ressuscitado, o suficiente para poderem testemunhar a ressurreição dele, mas são uns poucos. Mas no fim dos tempos, o Senhor virá com toda a glória, diante de toda a majestade, diante de todos os homens e mulheres da face da terra, de todos os lugares, de todos os países, de todos os recantos, de todos os tempos, a glória de Jesus. E o mais lindo é isso, e nós participaremos dessa glória. Diga comigo: eu participarei dessa glória. Dá-me essa graça, Senhor, que eu participe da tua glória. Eu preciso participar. Dá-me esta graça, que eu bem viva, para que assim eu bem morra. E que bem morrendo, Senhor, no último dia, eu possa estar contigo, participando da tua glória. Eu preciso, Senhor. E veja, meus irmãos, essa é a grande maneira de Jesus esmagar a cabeça da serpente. Porque, na verdade, se a gente presta atenção ao que está no livro de Gênesis, quem esmaga a cabeça da serpente não é a mãe, mas é a descendência da mulher. Portanto, somos nós que somos de Cristo e que seremos de Cristo até o final. Daí a necessidade de sermos de Cristo até o final. É Jesus, e com Jesus nós, que esmagaremos a cabeça da serpente, mas principalmente será Jesus que haverá de esmagar a cabeça da serpente. E é evidente, a principal entre nós que vai esmagar a cabeça da serpente é Maria, a mãe de Jesus. Diga comigo: é ela, Maria, mãe de Jesus, que esmagará a cabeça da serpente. E nós com ela. Senhor, eu preciso chegar a este ponto, esmagar com Maria a cabeça da serpente. E aqui uma coisa muito importante: para chegarmos a isso, nós precisamos estar alerta. Lembra que eu disse e nós repetimos: alerta? Repete mais uma vez: alerta. Alerta, alerta, meu filho. Alerta. Claro que as mulheres dizem minha filha, né? Porque você está dizendo para você mesmo: alerta, meu filho. Alerta. Está lá no capítulo 6 da carta aos Efésios, que nos diz: finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Porque o que o demônio faz são ciladas, é uma guerrilha. Ele nos atormenta por todos os lados, ele arma laços por todos os lados para nos levar ao mal, ao pecado. Eu repito mais uma vez, ele nos atormenta de todas as maneiras. É uma atormentação que ele faz em relação a nós. E a palavra de Deus vem nos dizer: revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. O que é armadura? Os guerreiros naquele tempo, principalmente os espartanos da Grécia e os romanos, vestiam aquelas armaduras de metal, de ferro, de chumbo, de aço, para poder se defender, porque era com espada, era com lança que eles lutavam. Então tinham que ser defendidos, algo que os protegesse para que a espada não penetrasse, a lança não atingisse. Até você se lembra que Davi, quando o gigante Golias desafiava o povo de Deus, foi e quis enfrentar o gigante Golias. Daí o rei Saul põe sobre ele a sua armadura. Só que ele era um adolescente. E a armadura de Saul era pesada demais. Ele não conseguia se movimentar. A armadura era assim. Era algo pesado, forte, impenetrável. E é o que a palavra de Deus nos diz: revesti-vos da armadura de Deus para que possais resistir às ciladas do demônio. E agora explico o porquê. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar. Portanto, não é contra pessoas humanas que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Veja bem, que exército terrível, contra os principados e potestades. Principado indica aqueles que reinam, potestades indica aqueles que têm poder. Contra os príncipes desse mundo tenebroso, portanto escuro, cheio de trevas, tenebroso, contra as forças espirituais do mal, forças espirituais do mal espalhadas nos ares. E realmente é isso que nós enfrentamos. Enfrentamos isso no dia a dia. Não sejamos tolos, não sejamos ingênuos. Nós estamos enfrentando isto. Esses principados e potestades querem nos derrubar pelo pecado e depois nos derrubar completamente, como já derrubou a muitos. Portanto, temos que estar alerta. Não podemos, desculpe a expressão, não podemos dar moleza. E aí vem algo muito lindo: tomai, portanto, a armadura de Deus para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Eu vou até repetir, porque é muito importante. Portanto, tomai a armadura de Deus. Repete comigo: tomai a armadura de Deus. Todos juntos. Tomai a armadura. Lembra das armaduras antigas? Lembra da armadura de Saul, que era muito grande, muito forte, muito pesada para Davi? Tomai a armadura de Deus. A de Deus nós suportamos e precisamos dela. Tomai a armadura de Deus para que possais resistir nos dias maus. E nós podemos dizer: gente, os dias são maus. É também da Escritura isso. A própria palavra de Deus nos declara: os dias são maus. Os dias que estamos vivendo, não sejamos ingênuos, os dias são maus. É por isso que acontece toda essa barbaridade que está ao nosso derredor. Não se deixe atingir. Não seja tolo. Repito, não seja ingênuo. Nós estamos numa batalha, numa terrível batalha, e batalha é batalha para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Que dever? Os deveres de cristão. Para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis. Inabaláveis quer dizer que não balança, nem para cá nem para lá. Inabaláveis. no cumprimento do vosso dever, dos vossos deveres cristãos, da vida cristã, numa espiritualidade totalmente baseada no Evangelho. É preciso viver o Evangelho, é preciso que nós caminhemos nesta vida dentro dos princípios de nosso Senhor Jesus Cristo, das suas leis, dos seus mandamentos. E agora vem, fica aí alerta, a própria palavra de Deus está dizendo, ficai alerta. Diz comigo, ficai alerta, todos. Ficai alerta. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade. Então, o cinturão é a verdade. É viver a verdade, sempre a verdade, somente a verdade e nada mais, nada menos do que a verdade. Meus irmãos, em todos os tempos isso foi importante, mas agora, nos tempos que estamos vivendo, um tempo, desculpe a expressão, um tempo de mentirada. Nós cristãos, nós que queremos ressuscitar no último dia, nós que queremos ser transformados, nós que queremos ser arrebatados ao encontro do Senhor nos ares, precisamos viver a verdade. E não podemos deixar a verdade de lado. Não podemos andar em meias verdades. É verdade, verdade, verdade. Esse é o cinturão que nós colocamos à nossa cintura. A cintura cingidos com a verdade. O corpo vestido com a couraça da justiça. Couraça era aquilo que de metal ia no peito do guerreiro, todo o peito dele defendido pela couraça, que era de metal forte, para que nenhuma espada, para que nenhuma flecha, para que nenhuma lança varasse. E qual é essa couraça? A palavra de Deus nos diz a justiça. Precisamos ser justos, justos sempre, justos em qualquer situação, e nada de injustiça na nossa vida. Não adianta apontar o dedo para outros, não adianta apontar o dedo e a língua para políticos, não, é preciso que nós vivamos a justiça. A nossa couraça é a justiça, e o inimigo não vai nos atingir. E veja, justamente porque a couraça protege o coração, o pulmão, mas principalmente o coração. Se a couraça não for forte, uma espada, uma seta, uma lança atinge o coração e aí vem a morte. Para não morrer, vivamos a justiça. Diga comigo, para não morrer, viverei a justiça. Para não morrer, serei justo. Eu quero viver na justiça, Senhor. Quero ser justo. Sempre e em tudo. Os pés calçados de prontidão para anunciar o Evangelho da paz. É bonito isso. Os pés calçados de prontidão. Quer dizer, não é apenas os pés, somos nós inteirinhos, mas nós prontinhos, céleres, rápidos em anunciar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Sermos pessoas que vão cá e lá para anunciar a palavra. Eu fiquei encantado nessa manhã, uma senhora, mãe de um dos membros da nossa comunidade, esteve lá conosco para nos cumprimentar. E com simplicidade, ela contava vários fatos do apostolado que ela realiza. Incansável é ela na roça, de um lugar para o outro, para anunciar o Evangelho. Ela tem os pés cheios de prontidão para levar o Evangelho da paz, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos evangelizar. Diga comigo, eu preciso evangelizar. Só posso evangelizar. Jesus quer que eu evangelize. E eu evangelizarei. Dá-me a graça, Senhor. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com o qual possais apagar os dardos inflamados do maligno. Aí está, como é que vamos apagar os dardos inflamados, quer dizer, incandescentes, afogueados do maligno? Como é que vamos apagar esses dardos inflamados do maligno? Com o escudo da fé. Senhor, eu estou pedindo um aumento da fé, um crescimento da fé para cada um desses meus irmãos e irmãs. Sim, Senhor, porque é a fé que move tudo isso. Nós vimos todas essas peças que a tua palavra nos aponta para enfrentarmos o inimigo e sermos defendidos dos dardos inflamados do maligno. Mas o que rege tudo, Senhor, é a fé. Sem fé nada se faz, sem fé nada se consegue. Senhor, eu estou querendo e estou pedindo a grande graça da fé para cada um desses meus irmãos e irmãs. Reacende a fé. Reanima a fé desses meus irmãos. Que eles sejam homens e mulheres cheios de fé. Uma fé verdadeira. Uma fé, eu diria, afogueada, Senhor. Uma fé que mova toda a vida deles. Que sejam pessoas movidas pela fé. Sustentadas pela fé. Obrigado, Senhor, porque além do dom da fé que recebemos do batismo, nós temos à nossa disposição o dom carismático da fé. Aquela fé que faz com que nós acreditemos nas maravilhas de Deus, nos milagres de Deus, nas curas de Deus, nas transformações de Deus. Senhor, dá-nos essa fé, a fé carismática. A fé que transforma tudo. Muito obrigado, Senhor. Que cada um desses meus irmãos e irmãs sejam homens e mulheres cheios de fé, revigorados pela fé, conduzidos na fé, transformados pela fé. Os homens dizem homem, as mulheres dizem mulher. Senhor, faz-me um homem de fé. Quero ser um homem de fé. Que vive na fé. Que transforma, que transporta montanhas pela fé. Senhor, eu quero viver na fé. Amém. Repete bem ainda mais uma vez, amém. Tomar, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Versículo muito importante. Tomar, enfim, o capacete da fé. Claro, a coisa mais importante do guerreiro era a cabeça. E a cabeça precisava ser protegida. E o inimigo procurava atingir a cabeça. E aqui a palavra de Deus está nos dizendo, então, tomar, enfim, o capacete da salvação. Quer dizer, a certeza da salvação. A certeza de que eu sou salvo. Salvo porque Jesus morreu por mim na cruz, derramando todo o seu sangue. E salvo porque eu tive a graça de aceitar Jesus, de acolher Jesus na minha vida e ter a minha vida transformada por Jesus. Foi pelo meu encontro pessoal com Jesus que tudo se mudou na minha vida. Então diga comigo: Senhor, dá-me o capacete da salvação. Eu tenho a graça de ser salvo pelo teu sangue. Eu tenho a graça de ter tido um encontro pessoal com o Senhor. Eu me encontrei contigo, Senhor. Um encontro pessoal que transformou a minha vida. E eu quero, Senhor, que esse encontro venha reger toda a minha vida. Preciso disso, Senhor. Sim, reveste-me com o capacete da salvação. Que eu tenha a certeza que eu fui salvo. E assim eu queira continuamente viver como salvo. Obrigado, Senhor, pela salvação. E a última coisa, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Gente, a coisa mais preciosa na minha vida é a palavra de Deus. Graças a Deus eu já gastei não sei quantas Bíblias. Várias delas eu tenho lá comigo em casa. Muitas delas as pessoas quiseram, pediram, eu acabei dando. E outras não sei onde é que foi parar. Mas que foram gastas. Gastas. O Papa João Paulo II, depois eu fiquei sabendo disso e fiquei muito contente. Porque ele lia assim: não é uma coisa bonita. Mas é uma coisa preciosa. Desculpe, a Bíblia de João Paulo II, ela era toda lambuzada. Mas que lambuzado precioso, que fez dele um homem santo. Um homem santo. Além de ser santo, canonizado. E foi o Papa Francisco que o sucedeu. Depois do Papa Bento, que o canonizou. Que precioso. Não tenha medo de lambuzar a sua Bíblia. Não precisa ler assim, não. Mas não tenha medo. Não tenha medo de riscar a sua Bíblia, marcando as passagens. Não tenha medo. Não se incomode com aqueles que dizem que a gente leva desodorante de Bíblia. Leve sim. Vai para o grupo de oração. Vai para os demais grupos com a sua Bíblia. Claro, também se você quer uma bolsinha para levar, fantástico. Mas se você não tem outro jeito, vai com ela debaixo do braço. Pode amassar? Pode. Mas a palavra, mas a Bíblia é um instrumento. O importante é a palavra que está aí. Se você gastar muitas Bíblias, bem-aventurado você. É o maior investimento que você faz, gastar uma Bíblia. A palavra de Deus é preciosíssima na nossa vida. Eu posso testemunhar que toda a minha transformação foi pela palavra. Toda a minha transformação foi pela palavra. Eu já a usava, mas principalmente depois do batismo no Espírito Santo, ela tornou-se realmente a riqueza da minha vida, a riqueza do meu dia a dia. E aí está o precioso para nós. Diga comigo, a Bíblia vale mais do que ouro. A minha Bíblia vale mais do que ouro. Pega a sua Bíblia, beija a sua Bíblia e diga comigo, é o meu tesouro. Eu não a largo de maneira nenhuma, nem hoje nem nunca. Dá-me essa graça, Senhor. Senhor, e como esse encontro tem como palavra central, tua palavra, Senhor, tudo cura. Repete comigo, tua palavra, Senhor, tudo cura. Repete outra vez, tua palavra, Senhor, tudo cura. Eu levanto a minha mão, Senhor, para que todos aqueles que precisam de cura, cura física, mas também cura da alma, cura psicológica e cura do Espírito, sejam curados por ti, Senhor. Já por esta oração e depois pela Eucaristia. Que milagres aconteçam, Senhor. Que pessoas que estão aqui, que pessoas que estão vendo pela televisão, pela internet, escutando pelo rádio e precisam de cura, e como são tantos que precisam, Senhor, que cada um deles seja curado, curado por ti, pelo poder do teu Espírito, pelo dom das curas. Cura, Senhor, os teus filhos. Nós dizemos até mesmo, cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura. No nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.